Agora 10 horas 38 minutos. A escolha de um calçado está relacionado à beleza, conforto e elegância. Para muitas pessoas, em especial algumas mulheres, nem sempre dá para associar o conforto com a beleza e elegância, com salto alto, por exemplo. No outro extremo, há quem prefira as sapatilhas, as rasteirinhas também, que vieram para ficar nas sapateiras femininas. Mas você sabia que os dois modelos, ou o salto muito alto, ou também as sapatilhas, não são os ideais? Pois é, quem vai nos ajudar a entender por quê é a doutora Juliana Garrido, que é professora da pós-graduação em reumatologia da Faculdade IPMED. Doutora Juliana, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, a gente sabe, assim, em linhas gerais, sobre o uso do salto alto, até a posição, né, muda. Quando o salto é alto demais, pode ser prejudicial mesmo para muitas pessoas. Mas, em contrapartida, realmente muita gente adota, por questão de conforto, o uso das sapatilhas e das rasteirinhas. Qual que é o problema desses calçados? O problema das sapatilhas e das rasteirinhas, na verdade, os calçados em geral, com menor do que 3 centímetros de salto, é porque eles sobrecarregam demais pé, joelho e quadril. Então, um paciente, por exemplo, que tenha um peso, um sobrepeso, um pezinho com obesidade, por exemplo, você vai sobrecarregar demais esses locais e pode, inclusive, gerar, por exemplo, uma fascite plantar, uma artrose do joelho, artrose do quadril, não comprometer toda a dinâmica e mecânica aí do movimento. A gente jogando todo o peso no calcanhar, por exemplo, você gera aqueles famosos esporões de calcânio, né? Que é um ossinho novo que surge no calcanhar, mas que ele toca um tecido nervoso que recobre toda a planta do pé. E isso faz com que ela inflame, que é o que é conhecido popularmente, né, como fascite plantar. Então, quer dizer, o uso de sapatilhas e rasteirinhas com o passar do tempo pode provocar, sim, a dor nos pés? Sim, tanto nos pés quanto nos joelhos, no quadril, acelerar um quadro de artrose também nessas outras articulações. Puxa vida. Bom, e aí, qual que é a solução? Porque o salto também não é recomendado, o salto muito alto. A gente está considerando muito alto o quê? A partir de 7 centímetros? É, 7, 10 centímetros. O único problema não é você usar o salto alto esporadicamente, mas quem trabalha todos os dias, por exemplo, com salto muito alto e fica em pé muitas horas por dia, isso pode fazer com que haja um encurtamento, principalmente da musculatura da panturrilha. Então, com isso você vai ter uma dor, uma fraqueza da panturrilha, e também alterar a sua dinâmica e o mecanismo de caminhada, por exemplo. Então, o ideal é, para o trabalho, no dia a dia, mesmo que você fique muito tempo sentado ou muito tempo em pé, usar um calçado confortável, mas que tenha pelo menos 3 centímetros de salto. Seriam dois dedinhos, assim. Isso faz com que eu tenha um alongamento ideal, tanto da musculatura da panturrilha, quanto da fascia plantar, evitando todas essas complicações. Então, aí um limite aí para o calçado, pensar num salto, que é, então a gente não pode nem se arrastar. 3 a 5 seria o ideal. Isso. Tá. E aí no calçado masculino, normalmente o sapato social, ele já vem com esse salto de 3 centímetros ou ele é mais baixo? Alguns sapatos sociais têm, sim. O maior problema são esses sapatênis, que o homem costuma usar, ou outros sapatos não vêm, né? E achando, né, doutora Juliana, que é conforto, que é o melhor calçado, então não é. Não, acaba sobrecarregando mais. Bom. Aí o que a gente faz, às vezes, se a pessoa não quer, assim, adquirir, ou não tem condições de adquirir um sapato adequado, é a gente mandar fazer uma palmilha, né? Ou comprar uma palmilha com esse saltinho para usar continuamente aí no trabalho, para que a gente tenha um prejuízo menor das articulações. Entendi, porque com a palmilha, então, consegue elevar um pouquinho. Consegue compensar. Isso, entendi. Isso tanto para o sapato feminino quanto no masculino. Se alguém não quiser abrir, gosta do sapato, gosta de uma sapatilha, por exemplo, pode usar esse artifício. Isso mesmo. Bom, e com relação aos tênis, eles já têm esse salto ou também eles têm o mesmo problema? A maioria dos saltos, do tênis, perdão, tem um saltinho atrás, né? Então, tem a parte posterior mais elevada. Inclusive, tênis para corrida, a gente sempre repara que vem o diâmetro bem certinho, a medida bem certinha, assim, bem correta. Então, os tênis normalmente não precisam, a gente não precisa compensar com o uso de palmilhas, não. Uhum. E os chinelos, assim, o problema do chinelinho baixo também é isso, que algumas vezes a gente acha que é mais confortável, usa em casa o chinelo mais baixo, também pode acabar sobrecarregando. Então, o ideal é que até dentro de casa a gente usasse esses chinelinhos novos aí, que tem um saltinho também. Olha, até dentro de casa. Olha, voltando a falar a respeito dos tênis, os tênis mais sofisticados, que tem inclusive molas, eles auxiliam, mas ou eles são mais específicos para quem é corredor? Olha, eles auxiliam sim. O único problema é que o ideal é que cada paciente fosse avaliado e que a gente visse se não tem nenhum problema em relação à marca, em relação ao desvio do pé, porque uma boa parcela da população tem o pé, por exemplo, invertido, que é um pouquinho mais para dentro, ou evertido, que é o pé um pouco mais para fora. Então, se tiver a pisada é errada, só um tênis bom, de boa qualidade, às vezes até muito mais caro, não vai resolver o problema. Então, muitas vezes, a gente precisa mesmo de uma palmilha específica para a pessoa para compensar os desvios do cesto. Por exemplo, tem, existem o pé cavo, que é aquele mais fundinho, o pé plano, que a pessoa ela pisa e encosta toda a planta do pé no chão. Então, esses tipos de pés, eles têm uma tendência maior a fazerem lesões. Então, para um corredor, por exemplo, para um atleta, a gente precisa que ele seja avaliado e que aí tenha um tênis específico ou então que use uma palmilha corretiva, entendeu? Então, é bom, eles são ótimos os tênis, a mola é um bom artifício, não só a mola, mas todos os amortecedores ajudam bastante, mas não dá para dizer que eles vão ser ótimos para todo tipo de paciente. Uhum. Bom, doutora Juliana, tem muita mulher que às vezes quer ganhar alguns centímetros aí no sapato, que está chateada de saber que só pode usar um sapato com 3 a 5 centímetros. No caso delas, tem um vídeo aqui que está perguntando com relação àquele sapato meia pata, que é aquele que na verdade tem um salto em quase toda a extensão e ainda tem uma elevação no calcanhar, mas quando a gente olha parece que o salto é enorme, mas o ângulo que o pé fica não é tão alto. Esse meia pata pode ser uma alternativa ou ele também é prejudicial? Não, se a diferença entre o salto todo e a meia pata for mais ou menos entre 3 e 5 centímetros, tá ok. Não pode ultrapassar muito, porque às vezes a gente tem uma meia pata que a parte da frente é 3, 4 centímetros, mas o salto é 17. Então continua sendo um salto alto, da mesma forma. Mas assim, eu entendo que tem algumas questões, né, que a gente precisa usar salto alto aí continuamente. Nesses casos, principalmente, a hora que acordar, alongar as pernas, né? Então, aquele alongamento que todo mundo conhece que fazia na escola de puxar o dedão do pé em sentido ao abdômen, tentar deixar a perna bem esticadinha. Então, você alongando a face, alongando todo o membro inferior, você vai prevenir esses encurtamentos. Pelo menos antes de sair com o salto alto e a hora que voltar. E, se possível, em casa, baixar um pouquinho o salto já colabora. Muito bem, essa é a doutora Juliana Garrido, que é professora da pós-graduação em reumatologia da Faculdade IPMED. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Juliana. Bom dia. Obrigada a você. Bom dia, pessoal.